André Cibis Mural. Atenção, atenção, todos os paredões. Chegou o Gasparzinho. Eu quero ver agora todo mundo no chão. Vai, vai, vai. Olha o swing na verdade. Oi, oi. Vai no chão. Paredão, adrenalina. Alex Mascarinha, paredão. Vai, Brasil. Esse aqui é o novo hit, todo mundo vai tocar. Prepara a JBL, prepara o celular. Vai, vai ter de pele, vai, vai ter a explosão. Quando começa o solinho, todo mundo vai no chão. Alô, paredão leal, paredão decemido. Alô, chegue, paredão. André Cibis, o mural de Ibicoara. Eu quero ver. Vai no chão. Vai no chão. Sinto lá no poço da vida. Vai no chão. Esse aqui é o novo hit, todo mundo vai tocar. Prepara a JBL, prepara o celular. Vai ter de férias, vai, vai ter a explosão. Quando começa o solinho, todo mundo vai. Atenção, meu Maranhão. Prepara que é pra tirar o pé do chão. Gasparzinho, bebê. Divulgue conosco. 77981235083. WhatsApp. 1, 2. Vai no chão. Ha ha ha ha.